Abraço ao Paredão, Gil Paredão. Abraço a Hiper Promotora. Abraço a Alex Vieira, Distribuidora Vieira, Burgueria Vieira. Uou! Sábado à noite, Barbearia Meu e Gil. É nóis. Seu repertório de desculpas eu conheço bem. Pela capa você tenta inverter a culpa. Sem argumento a saída é levantar a voz e dizer que não quer discutir. Dos seus erros eu garanto que o pior é achar que eu vou sempre estar aqui. Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar, mas quando chegar o domingo à tarde e me vai lembrar e vai sentir saudade, aí você vai me procurar de novo, vai querer voltar e eu não vou mais, não vou mais. Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar, mas quando chegar tem mais uma.